Panorama Agrícola para 21 de fevereiro de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua crescente, 21 de fevereiro de 2013, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: nunca diga, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Na dica de hoje, agregue valor ao seu produto. Agricultores buscam alternativas. Confira no Panorama Regional com Chicão de Lages. E na entrevista, a região de São Joaquim prioriza pecuária, fruticultura e turismo rural. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Limpe, classifique e embale os produtos da agricultura familiar. Seja organizado e agregue valor aos seus produtos. Informações adicionais na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. A EPAGRE de Frei Rogério e a EPAGRE de Lages vão receber o troféu Onda Verde, Prêmio Expressão de Ecologia. O projeto premiado de Frei Rogério é o do Carneiro Hidráulico, Conservação de Insumos de Produção, Água. E o projeto premiado de Lages é o do Desenvolvimento da Pecuária de Corte da Serra Catarinense, o Reprotec, Rede de Propriedades de Referência Tecnológicas. A 20ª edição da maior premiação ambiental da região sul do Brasil vai ocorrer no dia 16 de agosto na Fiesc, em Florianópolis. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com o engenheiro agrônomo Názaro Vieira Lima, que é o gerente regional da EPAGRE em São Joaquim. Ele fala sobre as prioridades para este ano de 2013 na sua regional e também sobre os projetos estruturantes do Santa Catarina Rural. A prioridade principal é pecuária, a segunda é fruticultura. Depois nós temos a parte de agregação de valor ou gestão de negócios de mercado e organização, né? Tudo isso ligado, levando em consideração os aspectos ambientais, sociais, ambientais e econômicos, né? É uma amarração, onde todos os 11 programas que a EPAGRE trabalha, eles estão contemplados em uma atividade. Por exemplo, se nós temos uma ação em fruticultura, ali nós temos que estar preocupados com esses empreendimentos em termos de ambientais, a felicidade dessa família, a organização sanitária, o destino de dejetos, por exemplo. Então, todos aí a parte de satisfação das pessoas de viverem e, no meio rural. Isso aí é muito importante para que haja uma... para que os agricultores se sintam valorizados e queiram permanecer no campo, já que nós estamos sofrendo um problema de êxodo rural crescente. Qual é a área de atuação da gerência regional da EPAGRE em São Joaquim? A gerência regional da EPAGRE de São Joaquim, ela atende 6 municípios, que é São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Rio Rufino, Urubici e Bom Retiro. São municípios com grande extensão de terra? Tem, realmente. Só no município de São Joaquim, uma comunidade, que é São João do Pelotas, são 65 quilômetros em estrada de terra, né, com a conservação deficiente. Então, um extensionista, para visitar uma comunidade de São João do Pelotas, ele gasta seguramente um dia e ultrapassa as 8 horas. Só de deslocamento, 4, 5 horas, mais os deslocamentos lá nas propriedades. Então, realmente são 6 municípios, parece que é pouco, mas a extensão territorial é grande. Com relação ao Santa Catarina Rural, esse programa de Estado financiado pelo Banco Mundial, Názaro, os projetos estruturantes da região quais são? Bom, nós estamos já na confecção do projeto estruturante de turismo rural, né, o circuito de turismo rural no município de Urubici. está sendo construída a manifestação de interesse para a organização de produtores com a cooperativa descentralizada no município de Bom Retiro e também um grupo de produtores de Bom Jardim da Serra na organização da comercialização da maçã. São os três municípios que estão mais adiantados. Nos outros municípios está ainda na estruturação de grupos, capacitação, motivação e assim por diante. Maçã em Bom Jardim da Serra e... Bom Retiro seria a organização de comercialização, uma cooperativa descentralizada, onde já tem uma estrutura via o CODETER e Prefeitura Municipal, apoiado pela Ipagre sempre, né? E ali vai ser colocado uma central de comercialização, onde todos os produtores que quiserem se associar nessa cooperativa, eles vão poder comercializar com nota fiscal da cooperativa, artesanato, produtos da agroindústria, enfim, todo aquele resultado do trabalho do agricultor que legalmente e sanitariamente estejam com selo ok. E no caso de Urubici, o que se espera com esse projeto de turismo rural? Bom, Urubici é um trabalho longo, que a Ipagre tem uma parceria. Acolhida na Colônia, o projeto Acolhida na Colônia, Prefeitura Municipal de Urubici e Ipagre. Já é um trabalho de longo prazo, é um grupo já organizado, que já tem nas suas propriedades, eles recebem turistas, e a agenda é lotada durante todo o ano, e eles carecem lá de melhorar a estrutura, ampliar, melhorar a qualidade do atendimento, a parte ambiental também e sanitária, cuidar desses aspectos, né, que foi quando começou não se olhou muito esses aspectos e agora é necessário. E eles precisam de ampliar a capacidade de absorver a demanda de público que é crescente. É isso que será feito nos próximos anos, então? É isso que será feito. Inclusive o aporte do SC Rural, lá para esse grupo lá vai ser de R$300 mil, com a contrapartida deles, dos produtores também, de 300. E já é uma realidade o turismo rural, esse ciclo de turismo rural lá em Urubici, onde o Brasil inteiro conhece e eles não estão tendo capacidade de atender a demanda. Quantas famílias vão ser beneficiadas? Quantas pousadas existem? Desse grupo são 11 famílias, mas existe bem mais pousadas lá. Esse é da agricultura familiar mesmo, né, que é o público da Ipagre. Mas lá já é tradicional as pousadas rurais, o turismo rural é bem adiantado. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Názaro Vieira Lima, da Ipagre de São Joaquim. Fique ligado no Panorama Regional. Agricultores familiares buscam alternativas. O Escritório Municipal da Ipagre de Bom Jardim da Serra, na região serrana, com o apoio do programa SC Rural, promoveu mais uma etapa de capacitação sobre organização de grupos de produtores das comunidades de Altos e La Jardinho. Na ocasião, participaram cerca de 20 agricultores familiares que buscam alternativas para desenvolver a atividade agropecuária em suas propriedades, através da diversificação e inovação tecnológica das culturas e criações. Após várias reuniões com os moradores e produtores rurais das referidas comunidades, finalmente o grupo chegou à conclusão que somente com organização, planejamento, união e compromisso é possível alcançar os objetivos com sucesso. Muitos desses objetivos foram identificados através de metodologia participativa, a exemplo das forças, oportunidades, fraquezas e a massa, que é a sigla FOFA, que mostraram, entre outras coisas, oportunidades de fortalecimento do grupo. As comunidades rurais, de forma organizada, poderão oferecer mais perspectivas de competitividade, melhor renda e boa qualidade de vida. O apoio, então, da Ipagre é fundamental para o amadurecimento do grupo na busca por alternativas que desenvolvam a agricultura familiar de maneira sustentável, podendo futuramente desencadear propostas coletivas de diferentes grupos de interesse comum. Todo o trabalho, então, desenvolvido com o grupo, contou com o apoio das equipes da Secretaria Executivo Estadual Regional SC Rural, além das gerências, então, da Ipagre de São Joaquim e Lages.